ये कहां दादाजी Oh, ايه يا الله الله الله الله الله سلام قال لي يا صايا أتعلم Allah'a emanet olun. Thank you. إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ